Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro, está entrando no ar o Tema Livre e hoje nós vamos abrir a semana com um assunto sério, o assunto é educação. Não faz muito tempo, no final do ano passado, na realidade, saiu uma pesquisa, um estudo feito que mostrava que a vocação para a educação estava caindo no Brasil. Não é que a vocação está caindo, o estímulo, as pessoas se sentem pouco estimuladas a abraçar o magistério, a carreira de professor muito desvalorizada, a precariedade das condições do ensino, das instalações de ensino. Para tratar de todas essas questões, nós estamos aqui no estúdio com a Andrea Fetzner, que é professora do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Didática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, o Jaume Pereira, que é coordenador do Laboratório de Pesquisas do Centro Universitário Carioca, Unicarioca, e a Sueli de Lima, pesquisadora da Faculdade de Educação da USP e da ONG Casa de Educar. Na verdade, a Sueli é da Casa de Educar. Essa questão de ser pesquisadora da Faculdade de Educação da USP já é uma segunda credencial, porque o trabalho forte dela mesmo é na Casa de Educar. O Jaume também é coordenador do Programa de Pós-Graduação, Pesquisas e Extensão da Unicarioca. Muito bom dia para vocês. Eu queria que, André, você que já é a veterana do programa, André já participou de uns 3 programas aqui, que você abrisse essa conversa. Como é que você vê essa, primeiro essa pesquisa, mas o cenário que nós temos hoje na educação? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Eu sou professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e lá no curso de pedagogia nós temos, um pouco diferente da pesquisa, né? Nós temos professores que fazem o curso de pedagogia buscando a sua formação, e temos entre aqueles que entram no curso de pedagogia hoje um percentual interessante na metade do curso, mais ou menos, que o pessoal começa a se definir mesmo pela carreira de professor, né? Mas, sem dúvida, se você pensar em questões salariais, né, estruturais do trabalho do professor, isto é um grande problema e é um fator de afastamento. O que eu tenho visto como mais significativo também em relação a isso é a possibilidade, quando você olha para as licenciaturas, lá na Unirio eu trabalho com um programa que pega todas as licenciaturas e possibilita ao estudante o trabalho na docência, né, desde o início da sua formação como professor. E aí o que você sente é que os estudantes, quando eles não se envolvem em pesquisa ligadas às questões de ensino, há uma fuga maior da licenciatura. Então, acho que existem aspectos que são da formação, acho que existem aspectos que são da carreira e acho que existem aspectos que são ligados ao como a gente enxerga o trabalho do professor hoje, né? Que é a questão da complexidade deste trabalho e que é a questão de quem é o professor hoje, que autonomia ele tem, né? Frente às políticas de responsabilização, de intensificação do trabalho, a questão da carga horária. Então, acho que são 3 dimensões aí que a gente pode discutir, que não é só, Sueli, uma questão. Vamos lá, Sueli de Lima, da Casa de Educar. Bom dia. Bom dia. Eu acho que o problema ele é complexo, como a Andrea comentou. A gente não dá para tirar o braço e separar do corpo, da mão. A coisa é completamente articulada, né? Os problemas em educação, né? E acho que esse não é diferente, porque não é só uma questão de salário, né? O profissional ele precisa de condições de trabalho, ele precisa de ter autonomia para desenvolver seu próprio trabalho, seu próprio projeto pedagógico, as escolas estão sem autonomia, os professores estão sem autonomia, as condições de trabalho são muito complexas, difíceis, cheias de desafios. Então, não é só uma questão salarial. Há também, na minha opinião, por trás, uma coisa que eu venho pesquisando, é o desinteresse, né? A falta de valorização em torno da infância e da juventude no Brasil. Eu acho que o profissional da educação, o professor, ele é alguém que está relacionado diretamente com a infância e com a juventude. Na medida que o país ele tem um olhar muito difuso ainda para as políticas da infância e da juventude, né? O ECA, por exemplo, tem aí 20 anos de que está escrito, mas muito poucas instituições realmente garantem aqueles direitos ainda, as escolas muito menos, não são espaços ainda de garantia de direito da criança e do adolescente. Então, eu acho que a questão passa por muitos aspectos, é um desafio muito grande, mas não é um desafio que nós devemos olhar só do ponto de vista do salário. Claro que o salário ele é importante e ele afasta sim, mas não é só o salário que afasta. Muito bem, Jaume, agora você, sua vez, Jaume Pereira. Ok, bom dia a todos os ouvintes bom do dia. Programa Tema Livre, bom dia mesa. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês, debatendo um pouquinho sobre essa pesquisa que nós fizemos. E o que vale a pena a gente entender nessa hora, né? O assunto é complexo, né? O que a gente fez foi levantar um pouquinho a bola, jogar uma informação, pesquisar na rua, pesquisar junto às pessoas que têm interesse pela academia, pelo ensino, e jogar para que a comunidade possa discutir, debater, né, sobre aspectos como salário, como valorização, como educação, como metas, como desafios, né? Então a gente tentou trazer essa conversa junto da população para que a gente possa aí sim ajudar o país, né, socialmente a encontrar um caminho, né? É verdade que a educação, de certa forma, né, ela tem, quando a Helena, Andréa, quando a Andréa falou para a gente sobre a UniRio, onde você tem um crescimento, né, de licenciatura, onde você tem. Isso ficou muito claro também na nossa pesquisa e na própria reportagem, né, que o jornal trouxe, onde nós temos alguns cursos em crescimento, né, e tem alguns cursos, né, com maior complexidade, como matemática, como física, como química, onde há redução de formandos, onde há redução de entrada de alunos, né? Então, quer dizer, isso é um problema que precisa ser discutido, né? E uma preocupação do país é, em 2024, nós precisamos ter 2 milhões de professores formados, né? E aí, se continuar com esse declínio, nós não vamos chegar nessa meta, né? Nesse desafio do Programa Nacional de Educação, né? A gente vai ter que importar. Como médico. Aliás, os médicos, na verdade, não estamos importando por falta de médicos, nós estamos importando por um direcionamento de mercado, né? O médico brasileiro, isso ficou muito claro no posicionamento da categoria, no posicionamento do corporativista, quando fizeram carga contra, antes mesmo de chegarem os médicos estrangeiros, né? E médicos brasileiros estavam no exterior também. Mas essa é outra questão, outro programa para debater aqui, porque esse mais médicos, será que vai ter também o mais professores? Será que vai ter o mais tudo? Porque essa questão de nós não termos uma educação enfatizada como deveria ser, e isso era uma questão que eu queria colocar aqui para vocês. Historicamente, desde toda vez que a gente fala de educação, todos os candidatos, eles prometem, vão investir mais em educação, os constituintes determinam na Constituição a porcentagem mínima da aplicação do orçamento em educação, e não é isso que acontece. Em resumo, historicamente nós temos uma educação relegada a um segundo plano, e hoje mais do que nunca nós vivemos com a globalização, com todo essa nova realidade que nós temos, aí nem vou dizer neoliberalismo nem nada disso, é a nova realidade. Nós temos esse aspecto que você falou da importação de professores, né? Nós temos um aspecto que nós temos que nos preparar, senão nós vamos importar mesmo e vamos precisar do mais tudo porque nós não temos educação. Queria que vocês abordassem essa questão, como é que vocês veem isso? Eu tenho uma posição que, assim, nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Eu tenho um enteado recém-formado numa excelente universidade em letras, que hoje trabalha 3 dias por semana numa escola na Baixada, E recebe ajuda do governo para fazer seu mestrado na UF, né? Formado na UF. E se você pensar em termos salariais, em termos de sobrevivência, não é a pior profissão para quem recém se forma na universidade hoje, né? Então, talvez essa minha posição tenha a ver com o fato que eu sou formadora de professores e não vejo uma desgraça tão grande do ponto de vista de você pensar a carreira e pensar ser professor hoje. Agora, de outro lado, quando você entra na escola pública, é realmente assustador a solidão com que o professor trabalha, a falta de coordenação pedagógica, de orientação pedagógica, a falta de uma estrutura para apoio do seu trabalho, a falta de espaços de planejamento, de estudo dentro da escola, porque se você é professor, você trabalha com formação de pessoas e o conhecimento é um instrumento fundamental. Então, você precisa estar constantemente se atualizando, discutindo, vendo pesquisas que saem nessa área, né, do conhecimento que você trabalha, da formação de crianças e de jovens, políticas para a juventude, como a Sueli trouxe. Então, o que nós temos uma questão muito ruim, que é a precariedade com que as escolas são tratadas, né? Nós temos essa política de privatização da educação que acontece no país, puxada pelo Todos pela Educação, quer dizer, puxada pelos exames externos, né? Cada vez mais a escola pública sofre políticas para sua desqualificação, né, que mais lhe desqualifica do que lhe ajuda a crescer, né, e junto com essas políticas vem a perda de autonomia do professor, a subalternização, quer dizer, tudo vira um caos. Se você olhar por este lado, né, da escola e do que ela enfrenta hoje, é realmente uma profissão que exige muito, né? Com certeza. Exige muito. Agora, por outro lado, tem um detalhe que eu concordo com você quando você diz da carreira do professor, né? Mas existe uma preocupação muito grande, é o jovem que entra, ele não tem nenhum estímulo para ir para a educação, para o magistério, para a academia, né? Nem para a licenciatura. Tá? É, os dados são somente 20%, né? De cada 5 alunos, um. Ah, somente que é, né? Eu recebi alguns depoimentos por e-mail, tipo assim, professor, eu tenho 800 alunos, né? Eu dou aula para 800 alunos, só dois demonstram interesse em seguir carreira de magistério, né? E por que que esses jovens não pretendem seguir a carreira do magistério, né? Isso passa, logicamente, pela autonomia, pela valorização do professor, tá? Passa pela carga horária de trabalho, né? E, por outro lado, você vê cursos como pedagogia, onde tem crescimento do número de pessoas entrando na faculdade em busca, né, na universidade em busca de pedagogia. Mas será que essas pessoas estão se formando e indo para a área de educação? Não é o que parece, entendeu? Essa é uma questão que a gente tem que levantar. Existe uma ampliação, né, da ação do pedagogo no país, então ele tem um campo de trabalho muito amplo, né, não só na escola. Mas você ainda encontra, eu não estou aqui defendendo, né? Vou dizendo que as pessoas, assim, além de ser professores, quais são as profissões que eles buscam na tua pesquisa? Não querem ser professor, quais são as profissões que são... Pois então, o dado da pesquisa são almejadas. Você imagina só, nós pesquisamos 1.360 alunos, né? E tivemos dificuldade, vale a pena contar isso, porque a gente pedia para entrar dentro da escola, tá? E não deixaram a gente entrar dentro da escola, né? Muitas vezes nós tivemos que ficar na porta das escolas, né? E pesquisar quem saía, abordando quem saía para conseguir dar o resultado da pesquisa, né? E quando nós abordávamos essas questões, né? O que eles querem? Querem engenharia, querem medicina, né? Onde eles conseguem ver valorização, onde eles conseguem ver oportunidade, onde eles conseguem ver salários. Mesmo na licenciatura. Tem muita gente que entra em licenciatura de matemática, de física e sai da licenciatura, né, para uma engenharia, não continuam, né? Na verdade, o dado, segundo a pesquisa, é quase que 80%, né? Uhum. Entram 100 alunos num curso de licenciatura e só 20 se formam, né? 80... E vão no caminho. 80 ficam no caminho, evadem, né? E vão para outros cursos ou saem, né? Cursos, quer dizer, isso é preocupante, né? Eu acho que a gente tem que olhar essa situação no país, né? E para poder conseguir tomar alguma... dar uma luz nisso, né? Para tomarmos alguma medida que possa ajudar a resolver essa questão. Eu acho que não são os jovens que estão nas escolas hoje, eles não estão só com dificuldades de escolher a carreira de licenciatura ou de professor, seja na pedagogia ou em outras áreas. Acho que o jovem que está na escola não tem, não está vendo sequer perspectiva de permanecer na escola. Né? Então, assim, a quantidade de jovens abandonando a escola são enormes. Os indicadores eu não trouxe aqui, mas a gente sabe de pesquisas que são bastante preocupantes. Isso em que níveis, hein, Sueli? No ensino médio. No ensino médio começa a gente tem muito médio, poucos... Começa no ensino fundamental. Já no ensino fundamental. No ensino fundamental. No segundo ciclo do ensino fundamental é muito grande a quantidade de jovens que não vê sentido em permanecer na escola. Principalmente entre jovens de meios populares. Por quê? Porque a escola não faz sentido mesmo. O que a escola está reproduzindo não está respondendo às demandas sociais daqueles jovens. Então, aqueles jovens são expert em milhares de coisas porque eles dão olé na vida. Para ser jovem hoje no Brasil, estar dentro, estar pensando, agindo como eles estão, eles respondem, resolvem uma série de problemas que a escola não reconhece. Então, a escola vê esse estudante como alguém que não sabe nada, né? E nega ele a voz dele. E o que a escola fala para ele não ecoa dentro dele, porque são os professores, eles têm poucas condições de estabelecer diálogo entre a biologia e a experiência de biologia desse estudante, né? Então, esse é o trabalho do professor. Então, a questão do abandono à escola, a questão da desvalorização da prática escolar, a desvalorização da educação, como você comentou, ela começa muito antes e ela se reflete lá na hora de você escolher uma profissão. Então, eu acho que é uma questão de valorizar realmente a prática educativa, o que a gente quer para a educação no nosso país, que é um debate que ainda é incipiente, que está um campo de disputa bem intenso entre o que a professora André acabou de comentar, esse processo de privatização da educação brasileira, as ONGs que estão totalmente a par dos processos educativos hoje no Brasil. O MEC deu as costas para as ONGs e diz que fazer educação é se relacionar com escolas e com universidades. O que nós, da sociedade civil, discordamos, porque nós entendemos que educação é uma prática social que envolve diversos atores, como museus, bibliotecas, ONGs, e que a gente tem é um sistema escolarizado e distante da sociedade. E o que nós entendemos é que nós, organizações sociais, repletas de pesquisadores e de fazedores de cultura e de pesquisa e de educação, também precisamos contribuir nesse processo, porque senão a escola fica realmente defasada, as universidades olhando para os seus próprios umbigos, distantes do campo, e aí o que se repete é isso, o estudante não vê sentido e a escola não tem autonomia e não se desenvolve, né, aquela questão da nossa potência cultural. Nós somos um país... Tivemos Paulo Freire, temos uma potência de cultura enorme, produzimos uma cultura reconhecida no mundo inteiro, mas essa cultura não chega na escola. Está dissociada das práticas acadêmicas e escolares. Por quê? Né? Eu acho que a gente não tem que se perguntar isso. Deixa eu só dar um alô, isso, né? Porque em outro tema, né, que tem a ver com essa discussão também. Nós fizemos a pesquisa com os alunos do ensino médio, mas em outubro de 2013 nós fizemos uma pesquisa também de educação com os pais, né? Com os adultos, vamos chamar assim, né? E olha só que dado interessante, né? 73% desses adultos, eles consideram que a profissão não goza de nenhum prestígio, né? Então, os pais. Tá? A profissão deles. Não, a profissão não. De professor. O professor não gosta de um prestígio. É. Outra coisa, 79% deles acham que os salários dos professores são muito menores do que das categorias, de outras categorias universitárias. E é verdade. Né? E 63% deles dizem claramente que não incentivam seus filhos à carreira acadêmica. Né? Quer dizer, então, você dentro de casa, você já não tem o incentivo, você já não tem o estímulo para continuar na academia ou para seguir essa carreira acadêmica. Né? Esse é um outro olhar que é interessante. Não só o olhar do aluno, né, mas dos pais do aluno. O que é que eles dizem, né? Veja bem, a pesquisa que trabalha com os dados lá dos licenciandos em matemática, em física, né, que acabam, se matriculam nos cursos de licenciatura, você entra numa universidade, você pode fazer o bacharelado, né, e ou a licenciatura. Então, o que você tem é muita gente entrando no bacharelado e licenciatura, e aí durante o seu curso, está na universidade, está imerso com professores que estão pesquisando. Vai fazer pesquisa e deixa a licenciatura de lado e vai trabalhar na pesquisa específica, né? Como matemático, como físico, junto com seus professores doutores que estão na universidade, né? O que que isso, o que que a gente vê como uma possibilidade de ação nesse quadro? É que aquele estudante de licenciatura, ele também precisa, na sua formação, estar imerso em processos de pesquisa, que são, claro, ligados ao ensino, né, e ao desenvolvimento da sua área de conhecimento. Então, o que a gente percebe, e aí tem pesquisas aqui, alguns pesquisadores aqui do Rio de Janeiro mesmo, professora Menga Lúdica, por exemplo, vai dizer que os professores, que hoje são professores, e que tiveram oportunidade na sua formação universitária de fazer pesquisa, de participar como estudante de iniciação científica, né, em projetos de pesquisa, eles têm um outro olhar sobre o seu fazer de com professor. Certeza. E tem uma outra inserção e vem essa carreira de uma outra forma, né? Então, aí tem um aspecto importante para a gente pensar na formação dos professores, de todas as licenciaturas. É importante que esses alunos, que esses estudantes não sejam vistos na universidade como estudantes de segunda linha, né? Que é o prestígio. Que não tenham bolsas de pesquisa, que não tenham laboratórios para desenvolver suas pesquisas, que são ligados ao ensino, né? Mas que exigem espaço físico na universidade, que exigem a vivência da ambiência universitária, exigem bolsa para que não precise trabalhar, porque são alunos de classe popular, né? E que possam se dedicar integralmente aos estudos durante a sua formação. Então, é um outro jeito que a gente precisa olhar, né, para essa formação de professores, né? E nunca dissociá-la da pesquisa, porque se a universidade tem algum valor, né? Ela tem nessa sua imersão, quer dizer, na graça que tem da ambiência universitária, de você descobrir que existe muito mais coisa para você saber do que tá no livro, né? Na verdade, é que você sabe menos. Quanto mais você estuda, menos você sabe. De você produzir. Exatamente. Né? Agora, isso aí é interessante que vocês mergulharam de cabeça aí nesse mundo acadêmico, no maravilhoso mundo acadêmico. Esse mundo acadêmico... Ele é fascinante. Você fica ali, se você for fazer pesquisa, você faz pesquisa o resto da vida. Ainda mais se você for pago para fazer pesquisa, é uma maravilha. Eu queria muito mais. Melhor do que estar aqui na frente do microfone, era fazendo pesquisa e ganhando dinheiro. Olha, conheci da universidade, queria trocar com você, hein? Pois é, não, tem gente na universidade. Não, ainda bem que estamos sempre insatisfeitos, verdade. Estamos sempre procurando alternativas. Senão, como é que seria, né? Todo mundo ia ficar acomodadinho no seu canto, não ia ter ninguém na rua, ninguém fazendo rolezinho. Agora, o magistério, quando a gente fala da crise do magistério, é do cara da ponta, do cara que está lá, do professor realmente, o professor, o mestre, o professor que está, né, que dando aula, que está dentro da sala de aula, e esse é que sofre a maior precarização, os efeitos mais danosos da terceirização, essa coisa. Mas ele sofre mais quando ele não tem um conhecimento que lhe ajude a perceber nessa realidade que ele vive... formas de mudar a realidade. Mas a estrutura também não favorece, né? Não, a estrutura... Pois é. Não, a estrutura... A estrutura é horrorosa. É a estrutura que forma ele... A estrutura da escola hoje parece mais com presídio. Pois é, né? Mas a estrutura que forma esse professor, ela forma esse professor para não ter esse raciocínio. E a estrutura física da escola é esse presídio. E os alunos não têm nenhuma ligação com aquilo que está sendo dito ali, como a Sueli falou. Então, aí como é que fica? Como é que você vai achar uma solução para isso? Complicado. E existe uma outra coisa que é importante, que também vale investimento, ressaltar. Investimento é uma das questões. Quem procura, e aí talvez a Mila discorde de mim, né? Não sei, mas quem procura normalmente a licenciatura, quem procura a pedagogia, não são os mais talentosos, não são os alunos mais talentosos, né? Essa é uma preocupação também que a gente busca, né? Quer dizer, a gente estava falando de generalizado isso, né? Você consegue ter um perfil, tá? E esse perfil não é aquele que parece. E quem assume normalmente os cargos de professor também como não são os mais talentosos que procuram, também não são, isso em maioria, tá? Existem muitos professores talentosos, mas existe também uma preocupação assim, muita gente entra dentro da pedagogia e entra dentro da licenciatura achando ser mais fácil conquistar o diploma universitário do que exatamente... Porque isso aí já entra a questão da indústria do diploma. Exatamente. Quer dizer, da necessidade de ter um diploma de terceiro grau. Uhum. E isso é uma exigência social. E isso é uma dificuldade, essa coisa da mercantilização. Aí você entra na mercantilização do ensino, em que você falou ainda há pouco, Sueli, defendeu a participação das ONGs, a integração das ONGs no processo educacional. E, Andréia, nós tivemos um programa aqui durante a greve dos professores da Rede Municipal, em que, não sei se foi a Suzana, alguém levantou essa questão de que a terceirização do ensino chegou ao ponto de chegar, de receber em sala de aula os kits da Fundação Ayrton Senna para aplicação. Entendeu? E aí eles dizem, mas cadê? Aí eu volto para o que você falou da autonomia do professor. E qual é o papel do professor, então, nessa história? É abrir o kit e aplicar para a turma? Quer dizer, essa questão é que eles levantam também, que eu acho que a gente precisa ver essa mercantilização, não é só a precarização, mas é para quem interessa, a quem atende esse processo, a escola. Sim, eu acho que quando eu falo das ONGs participarem, eu outro dia até estava lendo no jornal e achei engraçado, porque era assim, as ONGs monitoram alguma questão lá do MEC, aí eu fui ler que ONGs eram ONGs que não são ONGs, eram empresas, entende? Todas ligadas a grandes fundações, ligadas a grandes empresas privadas e que fizeram suas ONGs, entre aspas, como tem aí o Instituto Ayrton Senna e tantas outras, né? Então, quando eu me refiro às ONGs, eu me refiro às ONGs que são de pequeno porte, que nascem da prática da sociedade civil organizada, porque professores também formam ONGs. Professores também fazem pesquisa fora das universidades. Nascem da insatisfação. Nascem, exatamente, de uma insatisfação e de uma necessidade de organizar e de atuar politicamente na sociedade. Né? Uma organização social, ela nasce com uma missão, um propósito de atuar. Né? Então, eu me refiro a essas organizações que não são subordinadas a grandes empresas, que geralmente nascem de militantes, digamos assim, de pessoas que estão buscando alternativas ao movimento social, que tem uma atuação política. Eu acho que essa questão da atuação política é uma questão muito importante na condução de saída de problemas para a educação, porque é uma coisa que a gente vê muito entre professores e entre estudantes também, é a não compreensão do complexo campo que é o campo de forças, de poderes que existem dentro de uma escola, dentro das universidades, nas relações entre as instituições educacionais, ou seja, de que forma esse professor pode atuar para movimentar as condições, se ele está insatisfeito com a diretora da escola, seja o estudante ou o professor, ele tem condições de promover debates, de conduzir para a implementação de uma cultura democrática dentro da sua escola. Né? Eu acho que o professor está muito distante desse papel como um ser político. Eu acho que ele vem muito, está muito relacionado à figura do saber. Né? Eu sei, eu sou professor. Né? E eu acho que, no momento, as forças contra o nosso trabalho como professor são muito grandes. E a gente precisa muito ter clareza política das nossas estratégias. Acho que eu concordo que na educação a gente tem, sim, excelentes profissionais atuando na educação. Os cursos de licenciatura, e eu, por exemplo, atuo num grupo de pesquisa em didática, a gente está monitorando. O trabalho é muito bom de professores que estão relacionados à formação de outros professores no país. Não nos falta competência, é bom deixar isso claro aqui. Né? O que nos falta, no meu entender, é embate político mesmo, embate político com o MEC. E é nesse sentido que eu quero dizer que não só as associações de pesquisa têm importância na voz e no dedão direto com o ministro e com as demais forças da área, mas as organizações sociais também. também. E a gente, e existe um movimento grande de organizações que estão há mais de 30 anos atuando no Brasil. Nós estamos cobrando do ministro que essa visão da educação possa se aproximar mais da sociedade, para que nós possamos realmente formular um projeto educacional mais brasileiro e menos e mais distante dos indicadores internacionais e das forças internacionais que atuam aqui. Eu queria também provocar o Jaume quando ele fala do talento do professor, né? Porque você dizer que uma professora hoje, que está numa sala de aula hoje, com esse clima, né, de ontem, aquele 40 graus, numa sala de aula sem ar-condicionado, com 40 alunos, e ficando ali, como é que você vai dizer que ela não tem talento? É. Né? Porque o que que faz a pessoa ir... Quer dizer, pelo menos a abnegação, né? Ela tem, né? Levar as crianças para o pátio para tomar um banho de mangueira, né? Como algumas fazem. Voltar para... Então, não dá para a gente ter uma visão que diz que os menos... Porque, eu não sei, vocês foram no médico nos últimos 3 meses? Eu fui. E não posso realmente chamar a pessoa de talentosa. Né, aquele que me atendeu. Então, acho que isso não acontece só comigo. Então, nós temos, às vezes, uma visão... Ah, a profissão de médico, vão os mais talentosos. Vão os que têm dinheiro, né? Porque as vagas são poucas, o curso é caro, né? As vagas públicas são poucas e exige uma preparação imensa. Vão aqueles que têm tradição de família, que o vô já era médico, o pai é médico, ele vai ser médico. Então, tem mais de condição socioeconômica nisso que propriamente talento, né? Agora, André, você vê nesse contexto. Os professores tiram dinheiro da... Quem aqui é professor, foi professor e não tirou dinheiro do seu salário para comprar material para trabalhar com os alunos. Então, se isso não é talento, né? Então, tem um conceito de talento aí que não está bem definido. Porque não é só... Para você ser professor, você tem que gostar de gente. Isso é um talento. Você gostar de estar lá fazendo a formação das crianças e com toda essa dificuldade, de jovens, com todo esse contexto doido que a gente está. Porque acontece, sim, o que a Sueli falou, é fato, né? O professor é levado pela organização da escola, por aquilo que a escola muitas vezes impõe como hábitos da escola, menos do que pelo que ele estudou, mais pelas rotinas que se está estabelece na escola, a reproduzir um conteúdo escolar que não é significativo e que não comunica com o aluno. E isso é um grave problema. Mas só que, além disso, o professor faz uma série de outras coisas que é da formação geral da pessoa, né? Compreender que existem formas de vida, religião, né? Coisas diferentes do que ela aprende na família, é na escola. E a pessoa que está lá fazendo isso é uma pessoa que está... Claro que existem exceções. Né? Claro que existe a pessoa que fez nutrição, o marido casou bem, o marido se separou dela e ela hoje tem que ser professora. Entendeu? É claro que existem exceções, né? Mas se você pensar em questão da massa dos professores, só está ali quem gosta mesmo, né? É uma cachaça, como a gente brinca, né? Aquele negócio. Agora, você falou uma coisa, André, que está me incomodando aqui, esse negócio de que os mais bem dotados, digamos assim, os mais inteligentes iriam para o curso de medicina. E aí como é que ficam os nossos advogados? Na verdade, como é que fica o resto, né? Quer dizer, não é, isso não corresponde em nenhum momento, você estava dizendo exatamente isso. E eu queria que o Jaume entrasse nessa, porque você disse que a sua provocação começou e aí entrou nessa seara. Eu também quero falar sobre isso. Na verdade, olha só. Em seguida entra a Sueli, tá? Isso, eu estou pegando pelo resultado da pesquisa, né? Então vamos lá. 68% das pessoas nunca pensaram em seguir magistério. Tá? E quando eu tenho 68% que nunca pensaram, olha, de um grupo de 100 pessoas, 68 não querem nada com o magistério, né? E dentro de casa ele tem os pais, 63% tem os pais que dizem, não vai para lá porque isso não tem valor, né? Já tem o desestímulo. Isso não tem salário, né? Além disso, o cara diz assim, 63% diz assim, isso não tem prestígio, né? Então, você imagina só, só para confirmar aqui ainda, e 40% diz que não tem vocação nenhuma para ser professor. E entra. Tá? Então você imagina só, o cara diz que não tem vocação. E entra, tá? Então, e entra porque é mais fácil, tá? Porque existe outro dado que diz que mais de 12% entra ali, escolhe aquela profissão porque é mais fácil, porque vai O acesso é mais o acesso fácil. Liberdade. Então, quer dizer, aí você começa a ver assim, puxa, tem gente entrando, tá? E que está entrando por comodidade. Ah, e tem outro dado aqui que é importante, né? 28%, porque em busca de um emprego estável. Tá? Quer dizer, o cara não está preocupado com a educação e tal, não, mas deixa eu garantir que o meu saláriozinho aqui, manter, vou entrar. Então, por isso que a gente pensa um pouco assim, e isso é bom para eu corrigir, André, obrigado. A gente está dizendo que, não estou dizendo nunca e jamais que o professor não é talentoso, até porque eu sou professor também, né? E eu tenho vários amigos que são professores, e gente extremamente inteligente, gente extremamente talentosa. O que a gente está dizendo assim, é que tem entrado o mercado, que a pesquisa diz, é que tem gente entrando que não tem vocação, que não tem talento, está buscando porque é mais fácil. Tá? Então, isso para a gente é preocupante. Tá? E aí, obrigado por você deixar a gente corrigir e trazer esse dado à frente. Né? Então, e aí você tem isso também no médico, você tem isso no advogado, tem gente que não está lá porque não tem vocação. Né? Assim como... Inclusive nos engenheiros, né? Engenheiros, que abandonam qualquer... o curso porque não tem vocação, o pai obrigou a fazer. Exatamente. Só que no caso do magistério, a coisa é mais séria porque a valorização do professor... É muito ninguém pequeno. Encontra, né? Você não encontra. O salário está muito abaixo de qualquer outra carreira, tá? Muito abaixo. E assim mesmo, quer dizer, muito abaixo, a gente está dizendo assim, olha... Se você pegar algumas carreiras... A maioria das carreiras. São, advogado, engenheiro, médico... O dado é 57% abaixo, para você ter noção. Médico, não sei, né? O médico também está bem mal remunerado. 57% abaixo. Isso é um dado sério para mim, eu, né? Eu então, queria só te provocar. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa da Flaxo, que é uma faculdade lá dentro da UERJ, e a pesquisa indicava que a classe A e B, as mais favorecidas economicamente, elas estavam optando pelas carreiras essas de medicina, direito, administração e tal. E que nas licenciaturas e na pedagogia, a gente tinha uma predominância da classe C e D, né? Muitos filhos de famílias que os pais não eram escolarizados e eles estavam né, subindo nas suas... ascendendo socialmente. Sim, ascendendo. Né? E a família toda, né? E a família toda tudo, junto, né? com o jovem lá, né? Eu acho que aí a gente vai... E que se a gente contrapor, né? Só pra gente ter... pensar juntos, sabe, professor? A gente contrapor. Então, quer dizer que os seis e dez são os menos talentosos? Não, olha só. Se a gente tem um pouco de cuidado com isso, com porque acho que aí a gente se esbarra naquela outra discussão da riqueza epistemológica do nosso país, que está refletida aí na diversidade cultural do nosso país. E nesse discurso ainda iluminista que vem aí dos currículos que não dizem nada para o nosso estudante brasileiro, né, que está distante das nossas práticas. E aí a gente toma cuidado para que a gente não repita sem querer. Pois não, que então a gente lá mesmo está lutando para ressignificar. Lógico, mas vamos lá. Vamos olhar de novo. Assim, a pesquisa é um retrato, é uma foto do que está existindo naquele momento. Né? A pesquisa diz o seguinte, olha, o que tem entrado na universidade hoje, ou nesses cursos, né, é esse perfil. Tá? E quando você olha com esse olhar do perfil, isso não quer dizer que essas pessoas não são talentosas, não são inteligentes, nada disso. Na minha instituição, que eu tenho muito orgulho disso, né, ela é uma instituição que o papel dela é dar acessibilidade às pessoas da classe C, da classe D, da classe E, né? Então essa é a nossa missão ali, a gente quer fazer isso e faz isso, tem feito isso muito bem feito, né? Isso aonde é? Na Unicarioca. A gente tem feito isso muito bem feito, né? E a gente procura, a gente confia nessas pessoas, a gente acredita que elas têm oportunidade de crescer, a gente quer abrir essa oportunidade de crescer e a gente acredita que eles têm talentos, né? O que a gente está dizendo é que a pesquisa ela diz o seguinte, olha, quem está entrando é quem diz que não tem vocação no magistério, quem não tem vocação, quem está entrando só para garantir o emprego, e esse resultado é o mesmo do que você está falando de outra pesquisa que você viu em outra instituição. É bem parecido. Eu queria acrescentar, inserir um dado aqui interessante em cima dessas argumentações, dessas informações que vocês estão passando aí. O primeiro é que os professores, muitos não têm a vocação, mas vão pela segurança. Né? Eu quero um emprego seguro. Isso também me leva a uma indagação sobre as pessoas que fazem o curso superior, qualquer que seja ele, para apenas ter um diploma e entrar para um concurso público num emprego seguro, numa Petrobras, numa Eletrobras, num Banco do Brasil, em qualquer lugar onde ele, tendo o curso superior, ele vai ter uma remuneração digna, que seria remuneração boa para professor, né? Que nós gostaríamos que fosse para professor. Essa questão me parece muito flagrante. Outra é que, quando dentro de casa, os pais dizem: não, meu filho, não vai ser professor, não, vê lá, hein? Você faz qualquer negócio, vai jogar bola, vai tentar malhação, mas não vai ser professor, pelo amor de Deus, que eu não quero sustentar você o resto da vida. Entendeu? Quer dizer, esse é o que está subentendido, é que o cara que se for um professor, ele não vai conseguir subir na vida, como ele ainda vai ficar um peso para a família o resto da vida. Mas isso não é verdade. Sim, pois é isso aí, mas isso é o imaginário. É como funciona na cabeça, é o retrato da pesquisa. É uma visão do senso comum que se reproduz muito na sociedade, e isso, o fato de dizer que não é verdade... De eu discordar dessa visão, não quer dizer que eu diga, que eu concorde que o trabalho do professor é uma maravilha, porque não é péssimo. A condição de trabalho nas escolas é muito ruim, assim como é muito ruim nos hospitais públicos, mas nem por isso eles têm que ser privatizados. Né? Assim como você. E aí, eu queria te provocar também. Eu estava esperando. Eu estou querendo saber qual é o trabalho seguro hoje. Do jeito que está, qualquer uma dessas empresas que você citou, em termos de aposentadoria ou de segurança no trabalho, né? Tudo isso está muito ruim, né? Em termos mundiais. Mas de qualquer maneira. Esse modelo neoliberal, ele está esgotado, ele está esgotado. As pessoas, e eu não sei onde nós vamos. Nós estamos indo para um beco sem saída, na verdade, parece uma encruzilhada, coisa assim. Que agora, melhor a imagem da encruzilhada que beco sem saída. Do ponto de vista das escolas, tem jeito, né? O Estado tem que conquistar sua autonomia, porque hoje é capacho, né, das empresas e das políticas neoliberais. Nós, população, precisamos fazer um Estado forte que possa dar condições de trabalho para os professores na escola. E dar condições de trabalho para os professores na escola é fazer tudo o contrário do que tem sido feito. Pois é. Agora, isso também... Faz escolas, né? Dá condições de trabalho, dá suporte para o trabalho do professor. Eu acho que a primeira coisa nisso aí é você fazer uma escola que desperte o interesse do aluno. Eu estou muito impressionado com o que a Sueli falou, que essa distância entre a realidade, e quanto mais você vai para as zonas periféricas urbanas, isso vai ficando mais agudo, como é que a vida leva o jovem para fora da escola e não para dentro da escola. E mesmo quando ele quer, não, eu quero estudar, ele faz disso profissão de fé e ele é o único da família que quer estudar e tal, ele enfrenta tanta diversidade na escola, na rua, no trabalho e dentro de casa, porque a família diz: você não vai perder essa mania, não, de ficar estudando, já quer dinheiro para comprar livro, né? Entendeu? Quer dizer, esse tipo de coisa. Eu acho que essa é a pedra de toque, ou vocês acham que não, ou você acha que não, Sueli? Você tem que mudar. Se você não mudar, primeiro, esse enfoque essencial de você dizer: olha, nós estamos fazendo a escola para quê? Se você não despertar o interesse do aluno, ele não vai defender a escola. E ele vai embora da escola. Educação é um processo que exige que você queira, né? Então, a escola tem um papel fundamental nisso que você está falando. Pois quer dizer, com a garota, com o garoto, fazer com que ele queira desenvolver o seu processo, né? E aí precisa uma série de coisas, porque o professor não pode fazer isso, é muito difícil. A gente tem alguns professores que fazem, mas é muito difícil fazer isso sozinho na escola, né? A rotina da escola. Como, aliás, agora aproveitando a sua provocação, trabalho, fazer tudo, fazer em qualquer tudo, área, você fazer sozinho é muito difícil. Sueli, o que, que é? Não, eu acho que, assim, em educação, que a gente está muito acostumado a pensar linearmente, né? Então, a gente, qual é o problema? Vamos começar por esse, depois por aquele, depois por aquele. A gente tem que pensar sistemicamente. Educação é tudo, todos os problemas identificados, sendo monitorados e pesquisados e solucionados simultaneamente, né? Então, não dá para pensar a questão da construção de sentido para os currículos e para as práticas escolares. Está diretamente relacionado com a condição democrática que essa escola tem, está diretamente relacionado com para ser democrático tem que haver autonomia, para que haja autonomia tem que haver a formação para que o professor saiba o que é isso tudo que a gente está falando. Então, é tudo muito complexo, né? Eu não vejo a coisa como, é isso para trazer aquilo. Acho que são vários aspectos simultaneamente. Mas acho que... esqueci o que eu ia falar. Ia falar alguma coisa. Não, mas aí você... Tudo bem, é tudo junto, misturado. Agora, para você começar, você tem que começar por algum lugar. Como é que vai começar? Pelo Estado? Vai começar pelo Ministério da Educação redefinindo a escola? Ou vai começar por baixo, pelos professores que estão lá na ponta, fazendo esse trabalho de conscientização? Eu acho que tem... Eu acho dos mesmo alunos. Tem que começar sistemicamente, tanto dentro da escola, como nas instituições em torno da escola... Acho que é complexo. Assim, se eu ver de alguma forma, você vê a primeira linha, você sabe. Não, eu acho que nós temos. Eu acho que nós temos alguns programas, nós temos algumas ações, nós temos algumas escolas com práticas de pesquisa socioantropológica no entorno, para a organização do conhecimento escolar a ser trabalhado. Nós temos escolas que fazem, que se organizam na Escola Barro Branco em Caxias. Se organiza na forma de assembleias, né, populares, para pensar a escola, organizar, discutir o conteúdo, né, o que vai trabalhar naquele momento, naquele lugar. Nós temos programas como o programa de iniciação à docência, que dá a bolsa, porque é muito pequena, que é R$400, mas que dá já uma bolsa para o estudante de licenciatura, para que ele... faça a prática de ensino numa escola, uma vez por semana ele está lá junto trabalhando essa loucura toda que a gente fala, né? E está fazendo pesquisa, está fazendo extensão durante a sua formação na licenciatura. Acho que são ações que estão pontuais, né? E que existem. Então, mas elas estão resultando? Elas estão resultando num trabalho legal? A avaliação dos estudantes, né, que participam do PIBID é uma, sim, avaliação muito boa. Né? Eles pretendem continuar como professores e se descobrem muitas vezes competentes, né, para a ação do professor a partir do programa. Então, existem coisas, só que nós estamos num planeta que está sofrendo políticas que interferem lá na ponta, nessa escola que está fazendo a pesquisa socioantropológica, né? Que interfere no próprio redimensionamento do programa, quando ele aumenta o número de bolsistas mesmo, né? por professor e diminui a capacidade que você tem de ficar fazendo a formação continuada junto com a escola. Então tem uma série de questões, como a Sérgio está dizendo, é tudo complexo, né? Mas também não dá para a gente dizer que não tem nada, que estamos numa terra arrasada, né? E que alguma coisa tem que ser inventada. O governo até tem algumas políticas do governo, alguns programas que são interessantes, né? Agora, quem está dentro da pedagogia, quem está dentro da licenciatura, né? Eles gostam, eles querem. O problema é como tornar atrativo para quem não está, né? Porque essa é a discussão básica da pesquisa. Claro, né? Carreira. E aí, como é que vai tornar atrativo isso que existe, que a gente está dizendo que é ruim, que todo mundo diz que é ruim, né? Como é que vai tornar isso atrativo, né? Como é que muda isso? Que é a pergunta do Luiz, né? Existe uma valorização salarial em andamento na carreira de professor, também não podemos discutir. É meio lento e defasada, lento, né? Tudo é menor do que... Subiu 19%. Mas existe. Existe uma política aí, do PIB. Existe a política de um terço para planejamento. E o Estado lá em competente para conseguir implementar isso, mas existe, né? Aí eu queria saber da gestão da educação, quer dizer, no final das contas a gente vai para o governo. E a autoridade do governo nessa área da educação é o Ministério da Educação. E eu vejo muitos professores em todos os cantos, em artigos, em opiniões emitidas aqui e ali, aqui mesmo no Tema Livre, eles criticando fortemente o Ministério da Educação. Nós tivemos um programa aqui sobre a crise da Gama Filho e da universidade, em que bateram no Ministério da Educação o tempo inteiro, porque não conseguem um diálogo, não conseguem, sabe, o mínimo, que nem os professores não conseguiam ser recebidos pela secretária de educação, eles estão na mesma situação. Quer dizer, esse problema de gestão também existe. Como é que isso pode ser equacionado? Eu queria saber por que o ProUni não está bom para as universidades privadas. Não é tão assim também, né? E outra coisa, a educação ela é compartilhada no país. Então, você tem uma esfera que é a municipal, uma esfera que é estadual e o MEC, né? Que deveriam dividir e, de certa forma, dividem na questão do financiamento as responsabilidades sobre as políticas educacionais. E o MEC, no final das contas, é o responsável geral. Mesmo pelo ensino fundamental do municipal, o MEC responde, tem que responder, porque ele é a autoridade máxima do Estado. Mais ou menos, a gente não está numa ditadura. Tem o Conselho Nacional de Educação, sim, que elabora mas, políticas e no final das contas, a instância superior não é, vai lá. Não é um faça-se, né? E todo mundo não, não é que o MEC vai meter o dedo no dia a dia, mas eu digo, é o MEC que é o responsável. Quem é a autoridade da educação no país? É o MEC. Não é a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. É a Secretaria que coloca a prova bimestral feita pela Secretaria Municipal. É a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual. Professor de Planejamento. É isso aí, é isso aí. Então é um conjunto. O Estado é claro, não é uma coisa só, é um negócio claro, bem complicado. É claro. Agora, eu acho que tem um dado positivo nessa história toda, né? É que estamos passando por mudança, né? E as discussões estão sendo frequentes, né? Esses movimentos tiveram aí no passado, né? No ano passado. Isso tem trazido o assunto à tona, coisa que era. O assunto estava lá quietinho, ninguém mexia, né? Então, agora está começando a acontecer. E acho que todo o processo, nada se transforma de uma hora para outra, né? É a gente vai começando a mudar aos pouquinhos. E eu acho assim, pelo que eu tenho lido, tenho ouvido, né? Eu vejo assim, um interesse muito grande do MEC e das pessoas que estão lá em mudar, em acertar. Não sei o quanto isso vai ser. Sentido pelas pontas, né? O quanto que o professor vai sentir isso no primeiro momento, mas eu acho assim, acho que tem um caminho bem interessante para crescer. E eu acho que existem metas que o país tem colocado em termos de educação que, se forem cumpridas, a educação vai ficar num nível muito interessante, tá? Se não forem cumpridas, que aí vai depender da vontade política, né? E do acerto, pois é, isso a coisa aí não que vai eu acontecer. Acho que ao final das contas é isso. Acho que entra no que ela estava falando, na visão macro, de que você está no planeta inteiro, exatamente. Você está sofrendo um redirecionamento ideológico, político isso. E tal. E isso é que é fundamental. Quando eu falo do MEC responsável, o MEC tem a Secretaria de Ensino Básico, o MEC tem o IDEB, tem essas coisas. O MEC é isso, ele é o Estado brasileiro. Nesse assunto. É claro que não vai cuidar do aluno, da merenda da escola pública, mas ele manda dinheiro para isso também. E com políticas também que se contradizem. Por exemplo, tem políticas como essa do programa do PIBID, é uma política da CAPES, né, que incentiva esta formação do licenciando com bolsa de pesquisa e extensão, presença na sala de aula, né, atividade de ensino durante sua formação. Né? Enfim, e também tem a política do IDEB, né? Que pois vai reforçando uma visão de desqualificação da escola pública sobre um argumento que vai qualificar, né? Você olha qualquer país aí, nenhum qualifica aquele que já está qualificado. É, o que, né? Já é qualificado. Finlândia, mesmo, né? A Finlândia que você citou e é um exemplo recente. A Finlândia também era um país pobre e tal, e em 30 anos chegou lá. Os prédios escolares são os mais bonitos, os professores muito bem remunerados. Porque resolveram fazer. A diferença, né, do salário, não interessa se é professor ou não, do menor salário para o maior salário é muito pequeno. Não chega a 6, né? Uma TV pública que traz o contraditório. Né? O problema, eu acho que aí tem isso também. O rádio, vamos falar do rádio, então, Fede. Para aproveitar e falar do rádio. Rádio público que traz essa contraditório. Gente, por falar em rádio, eu vou terminar. Fala, Jaume. Só para um dado assim, que a pesquisa traz, 43% dos pesquisados têm esperança de que a profissão será valorizada no futuro. Né? 43%, mas é bom. Não para os seus filhos, né? Isso não, é bom. Isso é bom. Não, dos alunos. Gente, eu queria lembrar vocês apenas que nós estamos retomando a agenda de manifestações de rua. Essa semana já houve uma assembleia na semana passada, uma assembleia popular para a primeira manifestação que será essa semana, que outra vez em cima do negócio do aumento da passagem do ônibus. Mas é evidente que essa agenda é represada da sociedade, inclui também os professores, o CEP já está mobilizado e tudo isso. Então nós vamos voltar a esse assunto e eu gostaria de deixar o convite para vocês aqui voltarem para o tema livre para a gente conversar mais sobre isso, tá certo? Bom, muito obrigado aqui pela participação da Andréa Fetzner, professora do programa de pós-graduação do Departamento de Didática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Jaume Pereira, que é coordenador do Laboratório de Pesquisas do Centro Universitário Carioca, coordenador do programa de pós-graduação, pesquisas e extensão da Unicarioca. A Sueli Lima, que é da ONG Casa de Educar e também pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Mora aqui no Rio, mas é da Universidade de São Paulo. O Tema Livre fica por aqui. Um ótimo começo de semana para você, uma ótima segunda-feira, com bastante sol, bastante calor. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá.